ouvistes de Jesus falar. Há um grito mais alto que afirma que os salvos Jesus vem buscar. Para uns é um grito de dor, para outros é pura ilusão, mas para mim este grito